é o problema. E tenho que forjar pra guerrear pela sarjeta. Não dá pra ser constante, mutável. Onde sobrevivemos a vida, que o negócio se vai é só o que temos. O amanhã não é o hoje, as armas são diferentes, tá complicado. O homem transigente. Ontem vi uma par de mano no tronco sem sonho, e hoje sonham em ser o cabuloso de coroa e trono. Isso daqui não é um filme nem de Curtis, nem de Shade. O bang é triste, triste. O despertar pra certeza que tá em mó conto do vigário. Imaginar que o sistema é um só, é falatório. E apesar dos pesares, as verdades são várias. Sobre quem sabe tudo, chapa lá da frente. A batalha é osso, jogar o jogo mais ainda jogadas. Se achar que eu tô viajando, ouça aí enquanto a vida passa. É osso ser verdadeiro no jogo da terra dos bobos, onde o trono brilha pros tolos. No fim da estrada vamos ver se valeu a pena. Se nós passar por hoje, nós já venceu a cena. Ser verdadeiro no jogo da terra dos bobos, onde o trono brilha pros tolos. No fim da estrada vamos ver se valeu a pena. Se nós passar por hoje, nós já venceu a cena. Olha os parceiros, sinto pouca fé e desejo. Não é verdade, o sonho, a treta tá no gelo desse jeito. O rap hoje diz que tenho que ser o cara. Ora, nem te amo voz e tamo nessa agora. Alguns se crescem sendo invisível, e eu transcendo nível, jogando baixo em risco. Em risco? Ouço vozes que não ecoam, e vejo a importância de ver, ouvir, escutar, enxergar e não retroceder. Que a militância vai além de discurso ou clichê, que seu proceder apresenta ou contempla você. Quem quer ser uma ilha no admirável mundo novo, funciona no poço e aceitamos armadilha. Estamos na boca do lixo, na rua, como filho nativo, condenados da terra, assumindo risco. A mocota nada vence nós. Invisivelmente hoje, nós somos algóis. É osso ser verdadeiro no jogo da terra dos bobos, onde o trono brilha pros tolos. No fim da estrada vamos ver se valeu a pena. Se nós passar por hoje, nós já venceu a cena. Ser verdadeiro no jogo da terra dos bobos, onde o trono brilha pros tolos. No fim da estrada vamos ver se valeu a pena. Se nós passar por hoje, nós já venceu a cena.